amigos da Rádio Difusora de Mirassol. Iniciamos neste momento mais um programa Fonte Viva, programa com o conteúdo espírita, baseado na doutrina codificada por Allan Kardec, sob a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, sediada em São José do Rio Preto e contando com a proteção do nosso Mestre Jesus. Conforme o nosso Mestre nos ensinou, iniciamos nossas atividades nesta manhã, proferindo a nossa prece de agradecimento. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela bênção deste dia, pela bênção deste momento em que estamos divulgando o Teu Evangelho. Permita, Senhor, que neste dia, como em todos os dias, tenhamos a alegria de estarmos proferindo as qualidades que o Senhor nos deixou no Teu Evangelho. Que este programa, Senhor, possa atingir a todos os corações sintonizados com as coisas do bem, com as maravilhas da vida. E é só esta doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, nos dá este ensejo de verificarmos as nossas mazelas, sabendo que isto não é castigo, isto não é punição, mas um motivo para corrigirmos as nossas falhas. Dentro desta doutrina maravilhosa, encontramos os subsídios para colocarmos em prática a nossa reforma íntima, aquele burilamento íntimo que cada um de nós necessita fazer para encontrarmos a felicidade, encontrarmos a paz que o Senhor tanto nos falou. Permita, querido amigo, Mestre Jesus, que a tua paz atinja todos os lares, a todos os ouvintes e a todos os nossos companheiros da doutrina espírita e de todas as religiões. Que a tua paz, Senhor, se estabeleça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Nesta primeira meia hora, faremos um pinga-fogo. Falaremos neste programa sobre a lei da igualdade, os porquês das igualdades ou das desigualdades da humanidade. Participará deste pinga-fogo Sérgio Bernardi e Cláudia Tedesco. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora de Mirassol. Bom dia. Sérgio, como você disse, nós vamos falar sobre a lei da igualdade. Diante da lei de igualdade, todos os homens são iguais diante de Deus? Todos tendem ao mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos somos iguais. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens, então? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos, sendo solidários um com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Sérgio, então, passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária que a que tenha. Tudo sempre para lhe servir de ensinamento e lhe ajudar no progresso. Assim, a diversidade das aptidões dos homens não resulta da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdade de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei de caridade que os deve unir. Então, diante do que você comentou, Sérgio, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Esta não é obra de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia. De eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia, não haver de diminuir pouco a pouco, essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. E que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Ai deles! Estes merecem o anátema. Serão punidos, oprimidos ao seu turno, e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizerem o outro sofrer. Sérgio, a desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros? Sim e não. E a velhacaria e o roubo, o que falamos deles? A riqueza hereditária, portanto, não é um fruto da má paixão? Que sabeis disso? Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes? Se no princípio não foi o fruto de uma espoliação ou de uma injustiça, porém, sem falar da origem, que poderá ser má, crê que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de possuí-los mais cedo, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o julgamento dos homens. Então, se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que herdam mais tarde são responsáveis por ela? Sem dúvida. Eles não são responsáveis pelo mal que outros fizeram, tanto menos que podem ignorar. Mas fica sabendo, frequentemente, uma fortuna não chega a um homem senão para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele se o compreender. Se o faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque frequentemente é este último que a provoca. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa depois da morte, se é responsável pelas disposições que se fez? Toda ação causa seus frutos. Os frutos da boa ação são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre. Entendei bem isso. Sérgio, a igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Há, todavia, homens que creem estar aí o remédio dos males da sociedade. Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras. Então, se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e seria possível a cada um dia, se todos o entendessem bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e o homem quem quer é o homem que quer alterá-lo. Há pessoas que caem na privação e na miséria. A sociedade é responsável por isso? Sim. Ela é frequentemente a causa primeira desses erros. Aliás, não lhe cabe velar pela sua educação moral? Frequentemente, é a má educação que falseia seu julgamento em lugar de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Sérgio, para encerrarmos o pinga-fogo desta manhã, nós queríamos que você comentasse por que Deus deu as riquezas e o poder a uns e aos outros a miséria. Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabei que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nelas sucumbem. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem, e da infelicidade ou da fortuna? Tanto a fortuna como a infelicidade são provas. A miséria provoca o murmúrio contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. Portanto, tanto a infelicidade, que a gente poderia citar a miséria, ou a fortuna, são provas para a elevação do espírito. São provas para o homem crescer. Meu amigo, se pretendes que a paz se faça ao redor, com persistência no bem, trabalha pelo melhor. Não revides agressões que alguém te faça sofrer, continuando em silêncio a cumprir o teu dever. Não te envolvas em conflitos quando a discussão se abrasa, buscando manter a calma ao falar dentro de casa. Não externes pensamentos que deves guardar por teus, respeitando a opinião dos crentes e dos ateus. Não fales mal de ninguém, não critiques, não acuses. Da liberdade que tens com os outros, não abuses. Tome sempre a iniciativa de servir sem esperar, ser servido por quem seja, sem de nada reclamar, recebendo ingratidão de quem te esquece o favor, embora a prova te doa, não exageres a dor. Se a paz do mundo depende da paz de todos em si, a tua paz em essência depende apenas de ti. Da semana. O dom que você me deu, o seu jeito inocente, o seu coração imenso, o seu jeito valente. Por isso em você penso, você é a inspiração de todas as minhas poesias. Você não sai do meu coração. Penso em você todos os dias. Com você, minha inspiração surgiu. Agora posso fazer as mais lindas poesias. Esse dom em mim, você construiu. Agora, em um papel descrevo tristezas e alegrias. Com você, aparecem divindades. Com o dom da inspiração, com você chegaram felicidades para esse pequeno coração. Esse pequeno coração só sabe te amar. Percebeu uma grande paixão e ficou com medo de conquistar. O dom que você me deu, Vânia Araújo. Thank you. frase da semana. Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou, como ave de luz, ao seu ninho de bem-estar angelical, para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz, para que acendesse a luz maior. Evangelho responde. Sérgio, o que você poderia nos falar dentro do Evangelho a respeito do amor? No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos o maior mandamento: fazer para os outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhe restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então, o senhor deste servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remiu-lhe a dívida. Mas este servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e disse-lhe: paga-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, que eu vos pagarei o total. Mas ele não quis escutá-lo, e se indo, fez colocar o servidor, o devedor, na prisão, para nela o ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então, o senhor, fazendo-o vir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias. Por que me pediste isto? Não seria preciso, pois, que tivesse piedade do vosso companheiro, como tive piedade de você? E o senhor, encolorizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se cada um não perdoar, do fundo do coração, ao seu irmão, as faltas que lhe tiverem cometido. Mateus. Amar ao próximo, como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para com os outros, o que se deseja que façam para nós mesmos. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática destas máximas tende à destruição do egoísmo,

Daremos continuidade agora à palestra de Carlos Baccelli, na sua quarta etapa. Os Espíritos nos ensinaram assim, mas para os Espíritos, o perispírito é um corpo tão grosseiro quanto para nós é o nosso corpo físico, o nosso corpo de carne. E nós vamos estudar, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre o perispírito, vamos falar sobre o corpo espiritual. A mãe de André Luiz estava numa dimensão superior. Subentendemos que ela estivesse residindo nessa quinta dimensão, nessa dimensão dedicada à arte, à cultura, à ciência. Na sexta dimensão, a sexta dimensão é chamada dimensão do amor universal. Dimensão do amor universal. E, finalmente, a sétima dimensão. Diretrizes do planeta. Vejamos que coisa interessante. Diretrizes do planeta. Amor universal. Amor universal. Arte, cultura e ciência. Umbral. As trevas, o abismo. Os Espíritos ainda nos informam uma coisa interessante. É possível que esse raciocínio nunca nos tenha ocorrido. Prestamos bem atenção. Os Espíritos superiores, por exemplo, vamos dizer, para aqueles que estão na dimensão da arte, da cultura e da beleza, nós, seres humanos, vivemos no interior da Terra. Nós, às vezes, temos dificuldades para aceitar que exista vida no interior da Terra. Temos dificuldades para aceitar que exista vida no interior da Terra. Ficamos assim, mas como é possível existir no interior da Terra a dimensão das trevas e a dimensão do abismo? Hoje, com a física moderna e a partir de Einstein, mais com a física moderna, com a chamada física quântica, nós sabemos que, em última análise, matéria é energia. Matéria é energia. Em última análise, matéria é luz, luz coagulada. Como nos fala André Luiz, na obra E a Vida Continua. A matéria existe em estados sutilíssimos. Nós conhecemos alguns estados da matéria. O estado sólido, o estado chamado líquido, o estado gasoso, o estado radiante da matéria, que foi descoberto por Sir William Crookes, quando durante 3 anos ele estudou as materializações de Kate King através da médium Florence Cook. Mas a matéria ainda existe em estados que desconhecemos. No livro Obreiros da Vida Eterna, por exemplo, nós obtemos dos Espíritos uma informação, no mínimo, curiosa. Os Espíritos nos dizem assim, o homem, com os seus 5 sentidos, quais são os nossos 5 sentidos? Os 5 sentidos clássicos, visão, audição, o tato, o olfato, roubado, acusação, enfim, essas cinco janelas que nos permitem entrar em contato com o meio em que vivemos. Os Espíritos nos dizem que nós só enxergamos, nós só conseguimos perceber, vejamos bem, prezados irmãos, nós só conseguimos perceber 1/8 das coisas que acontecem à nossa volta. Os Espíritos nos dizem, nós achamos que percebemos tudo. Nós achamos que estamos atentos a tudo, que enxergamos tudo. Ora, a sabedoria divina é indefinida, é infinita. Por exemplo, em seu movimento de rotação, em seu movimento, nesse movimento em torno de si mesma, não é? A Terra produz um ruído enorme. Os cientistas dizem, nesse movimento que a Terra faz em torno de si mesma, a Terra produz um ruído enorme, mas nossos ouvidos não captam. Nós não conseguimos captar. Se nós ouvíssemos o ruído da Terra girando em torno de sua própria órbita, nós ficaríamos surdos. Então, nós não temos audição nem para sons excessivamente baixos, nem para sons excessivamente altos. Vejamos como o nosso corpo está programado. O nosso corpo foi programado pelas leis da natureza. Do ponto de vista físico, o homem é muito menos dotado do que certos animais. Por exemplo, o homem não tem o faro do campo. Tanto é assim que ele treina o cachorro para farejar droga, para encontrar droga. O homem não tem o faro do campo. O homem não tem a visão da águia. Ele não tem a visão da águia. Então vejamos que do ponto de vista físico, nós somos muito menos dotados. Na presença de Chico Xavier. O poder da fé. A jovem tinha grave problema nos pulmões. Magra e abatida, experimentava a prostração dos físicos. O médico indicara vários remédios. Procurou Chico, mostrou-lhe a receita. Devo tomar por 30 dias, mas não tenho dinheiro para comprar os medicamentos. O médium, pobre também, com encargos familiares, lamentou. Minha filha, infelizmente, não tenho com que ajudá-la. E meu pagamento vai demorar, mas peça à Mãe Santíssima e o socorro não lhe faltará. Quais são os horários da medicação? Pela manhã e à noite. Corte a receita em 60 pedacinhos e, no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com água e será abençoada por ela. Repita 2 vezes, diariamente, no horário marcado. A enferma agradeceu e partiu. Passado um mês, tornou ao centro. Estava curada, saudável e feliz. Pois é, Chico, conforme sua recomendação, pedi socorro à Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos do papel da receita e estou ótima. Este curioso episódio nos remete aos mistérios da fé, que definiríamos como uma convicção plena em alguém ou em alguma coisa. Jesus dispensava os beneficiários de suas curas, dizendo-lhes: a tua fé te salvou. Companheiros do programa Espírita Fonte Viva, procure uma casa espírita perto da sua residência. Nós falamos para uma região que congrega em torno de 200 casas espíritas. Cada cidade tem uma, duas ou mais casas espíritas. Procure a casa espírita. Não só se você tiver algum problema que você quer resolver, que você queira sanar, mas por curiosidade, visite uma casa espírita, converse com o atendente, diga-lhe que você quer saber sobre a doutrina espírita, que você quer participar e, principalmente, que você quer estudar o Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. E você ficará maravilhado com o que vai encontrar. Coisas, situações, assuntos que você nunca possa ter ouvido ou imaginado, você vai encontrar. A simplicidade, a originalidade da doutrina espírita em enfrentar os problemas, em explicar o porquê dos problemas, a lei ou as leis de causa e efeito, de ação e reação, a lei divina, a lei do amor. O que você estiver necessitando, você encontrará respostas na doutrina espírita. Não deixe de visitar uma casa espírita para você encontrar a libertação dos seus problemas. Como Jesus disse, encontrarás a verdade e a verdade vos libertará. De Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é intitulada no catolicismo como Mãe Santíssima ou Virgem Maria, mas apesar das diferentes nomenclaturas, é ponto comum entre todos que se trata de um espírito de alta envergadura espiritual e é referência de socorro aos aflitos. Seu nome é lembrado constantemente diante de muitos leitos de dor. Mães pedem desesperadamente pela salvação de seus filhinhos queridos. Outros se colocam de joelhos à espera de um milagre. Cada um, à sua maneira, roga o consolo necessário que acalente o seu espírito nos momentos mais difíceis. Na terra, Maria de Nazaré recebeu como missão gerar em seu ventre aquele que seria o portador da Boa Nova para toda a humanidade e mudaria para sempre os caminhos do planeta. Na verdade, as passagens citadas nos Evangelhos dão uma vaga e remota ideia sobre sua vida, longe de descrever a grandeza de seu papel. Porém, há um fato interessante e que vale ser acrescido. É a descrição física de Jesus e Maria, feita pelo senador romano Públio Lentulus, uma das encarnações do Espírito Emmanuel. A narração foi deixada em uma carta escrita por Públio, endereçada ao imperador romano Tibério César, no tempo de Cristo, e que faz parte dos arquivos da Biblioteca da Ordem dos Lazaristas de Roma. Um trecho da carta, que cita Maria de Nazaré, diz: Jesus é o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Não existem relatos históricos a respeito da infância de Maria. Sua vida